agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo à 19ª emissão de Diga Lá ao Senhor Fado. Diga Lá ao Senhor Fado, que está sempre aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, para lhe trazer sempre um pouco mais da pura, verdadeira e bela alma portuguesa. Aquela alma que é nossa, que é minha, sua, de todos aqueles que se aproximarem dela, que é a alma que todos sentimos. E deixe que a sua alma se transporte para um outro lugar ao som de um belo fado, de uma guitarra, de um poema, de uma voz, de um fadista. Deixe que o seu momento aconteça aqui na Antena Web, no Diga Lá ao Senhor Fado. E para isso, já sabe, www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. Estas são as portas que estão sempre abertas para si aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, para si aqui no Diga, e para toda a equipa. Portanto, já sabe, conte connosco, faça deste programa o seu programa, o seu momento. Vamos então ao fado, vamos então sorrir, ou até deixar a lagriminha correr, ou deixar o coração palpitar, quem sabe, ou aquele arrepiozinho na barriga. Faça isso, deixe que o seu momento aconteça. Vamos ficar com três fados, aqui no Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos ficar com o fado do cravo, depois ficamos com a minha rua, na voz de Camané, e para terminar, Maria do Carmo Torres, o sonho. Três fados que escolhi para si, com todo o carinho, para que o seu coração palpite e a lagriminha ao canto do olho até apareça, para que a sua alma sonhe, para que a sua alma se aproxime da verdadeira e pura alma portuguesa, ao som de uma guitarra, ao som de um poema, ao som de uma bela voz. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado para si, aqui na Antena Web, sempre, sempre, em português. Procura de uma noite menos escura que traga luar do céu, de uma noite menos fria e em que não sinta agonia de um dia a mais que morreu. Há mais que morreu. Vou cantando amargurado, mais um fado e outro fado que falo do fado meu. Meu destino é se encantado, jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Meu destino é se encantado, jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Ser fadista é triste sorte que nos faz pensar na morte e em tudo que em nós morreu.

de hoje e desta semana. É o último Diga Lá ao Sr. Fado desta semana. Segunda-feira estamos cá para lhe trazer a 20ª emissão deste programa que eu tenho tanto orgulho de trazer. Este programa que lhe traz todos os dias um bocadinho da alma portuguesa. 7 fados, 7 belos momentos, 7 vozes diferentes, 7 poemas de encantar. Esta é a alma portuguesa, aquela alma que fala consigo e para si. www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com são as nossas portas de entrada para qualquer programa, qualquer fazer a sugestão, mas neste momento é para Diga Lá ao Sr. Fado. Já sabe, sempre que estiver na nossa página e desejar comunicar connosco, ou manda um mail, ou comenta. Estamos sempre abertos ao seu pedido, a realizar o seu desejo. Porque cada vez mais este é o seu Diga Lá ao Sr. Fado, e cada vez mais esta é a sua rádio, a sua antena web. Vamos então terminar agora com Amor de Estudante, na voz de José Afonso. Um fado de Coimbra que escolhi para terminar a emissão de hoje. Eu espero que você gostar desse fado, goste, mas sobretudo espero que tenha uma tarde muito feliz, repleta de boas energias, de todas as boas situações que se possam imaginar. Uma tarde que lhe faça sorrir. Uma tarde repleta de tudo o que é bom. Fique bem, fique desse lado aqui na Antena Web, com o Diga Lá ao Sr. Fado para si, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Dizem que amor de estudante, ai, não dura mais que uma hora. Dizem que amor de estudante, ai, não dura mais que uma hora. Velhinho, ainda se não foi embora, só o meu é tão velhinho, ainda se não foi embora. Cabra da velha torre, ai, meu amor, chama por mim. A cabra da velha torre, ai, por mim. Quando o estudante morre, os sinos tocam assim. Quando o estudante morre, sinos tocam assim.